Ciente autorizado, trip. Autorizado, alinhar e manter. Decola 33, chama agora o controle 120, 208. 208, bom dia, trip 5557. Doutores, Salvador, muito bom dia, trip 5557. Trip 5557, bom dia, contato radar na decolagem Sul 13, 6200. Após 2 mil pés, voe direto Leda, após Leda Mótima. Sessão 360, após 2 mil pés, direto Leda, Leda Mótima, trip 5557. Decolagem cabeceira 10, vento calmo. Decolagem autorizada. Trip 5557, controle. Trip 5557, está com referência visual inserida. Autoriza direto Mótima, coordenar com o setor adjacente. Aguarde coordenação com a Recife 5557. Está restrito agora a nível de voo 340 na subida. 340 restrito, trip 5557. Voo Hibrida presente, mantendo a restrição 347. Pro de Hibrida, mantendo a restrição de 340, 35557. Voo 1161, decolo 36, chame controle 120.8. 308, 1161. controle, Gol 1161, bom dia. Gol 1161, bom dia, contato radar na decolagem, Sol 360, após 2000 pés, voe Leda. Após 2000 pés, Leda, 1161. Uno 1161 restrito nível de voo 320. Confirme o 1161. 1161 restrito nível de voo 320 pelo centro Recife, 320. 320 restrito no 1161. Trip 5557, chame agora Recife no 251, alterna no 3395. 251, 3395. Bom dia, Trip 5557. Bom dia. Gol 1161, somente para informação, próximo agora 3 horas, 19 milhas, no rumo sudoeste, passando 220 para o 340 Embraer, 190 da Trilha. O 1161, chama Recife no 251, alternando no 3395. 251 no 3395, 1161. Salvador, TAM 3601, posicionamento no 612. Autorizado, chama transmitir ataque 3601. Desorme, chama ataque 3601. TAM 3601, 168, POB, 4 horas, Oceana. Táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. Ajuste 10015. Utilizou o táxi Pátio Índia, ponto de espera, chama. 3601. Então, 3601 na linha, decola cabeceiro no zero, vento calmo. Ainda decola no zero, 3601. São 3601, no decola 56, chame controle no 208. 208, boa. Controle Salvador. Cordial, bom dia, o TAM 3601. TAM 3601, bom dia. Contato radar na decolagem Subal 340, após 2 mil pés, voe Leda, após Leda, Motiva. Leda, Motiva, após 2 mil pés, tá? 3601. A 3601 da presente voo híbrido sem restrição. Da presente híbrido da 3601. Alô, Salvador, bom dia. Rio de Janeiro, 6219. Informação Foxtrot, autorização, Guarulhos, 360. Chanel 651, no chame por gentileza em 1895 para autorização de tráfego. Ok. Estou em Salvador, bom dia, Rio de Janeiro. 6251, na autorização, Guarulhos. Pronto para cópia? Para quê? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Alperto Londo 6, Bravo Hotel Zulu, Tris, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5154. E o controle 120, decimal 8. Então, autorizado 360, a gente vai decolar a 10, primeira curva direita na saída da El Leda, Motiva. Aí depois direto o Trig, Topo Zulu 16, BHZ 3, curva 54, transponde 1208 ao controle do Xanero. 6251, não está na ponte 5. Correto, chama para posicionamento. Bora! 3517, bom dia, senhor identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1095, autorizado, chegada a Bonfim. João Salvador, aqui é o Golfo Uniforme, Quebec, bom dia. Golfo Uniforme, Quebec, bom dia, prossiga. Eu solicito a autorização do reboque dessa aeronave que está na posição 7, por estar inoperante. A gente quer ir para 6 ao lado aqui, e a pedido da empresa. Sim, eu entendi que o senhor está na posição 07 do pátio principal e quer ir para a posição 06, ambas do pátio principal, é isso? Positivo. Autorizado, informe. Corrigindo, aguarde para o reboque. Número 5, não. Agora. Uniforme Quebec, desconsidere, autorizado. Pode prosseguir para o portão 62. Só fique atento. E nesse momento vai iniciar o pushback, aeronave da Ushané. Tá ok? Na posição 05. Obrigado.